É comum se pensar em salvação como sendo apenas o perdão dos pecados e o livramento da condenação, do juízo futuro e do inferno. Todavia, a salvação é muito mais do que isto, porque é a realização, o cumprimento do propósito de Deus, que Ele determinou antes mesmo da fundação do mundo, de formar para si um povo santo, exclusivamente seu, zeloso de boas obras de justiça, povo este que Ele chamaria do meio de pecadores e que deveria, portanto, ser justificado, regenerado, renovado e santificado. A salvação não é apenas um ato que nos livra da ira de Deus, mas um pacote completo, tanto de declarações legais quanto de operações sobrenaturais em relação aos eleitos, para conduzi-los ao arrependimento e ao completo cumprimento de tudo que Ele planejou para o povo que deu a Jesus Cristo, para que fosse livrado, lavado, purificado, santificado e aperfeiçoado por Ele. Veja a salvação como uma caminhada, como algo que deve crescer diariamente, como a realização plena do plano divino, como um programa que está sendo desenvolvido na nossa vida pelo Espírito Santo, até que cheguemos a ser maduros em nossa vida espiritual, de modo que sejamos úteis para os propósitos divinos. Lembre que salvação não é apenas uma promessa de Deus para você, de que irá para o céu um dia, depois da morte, mas que é também o viver a vida de Cristo aqui na terra, porque o reino de Deus já está entre nós e em nós.